Capítulo 2: O Evangelho e o Mundo. Tópicos: O Evangelho e os bens materiais. Ignorava Cristo a realidade da vida? Quem tem razão, Cristo ou o mundo? Como entender o Evangelho? Os pobres de espírito. Os deveres de quem possui. As acomodações. O Evangelho nos tira a preocupação do trabalho, mas não o trabalho. Ócio é desonestidade. Os colaboradores de Deus. A psicologia do dinheiro. O fato espiritual nas obras e o peso do imponderável. Utilitarismo inteligente. É no terreno dos bens materiais que se torna mais vivo o contraste irreconciliável entre o Evangelho e o mundo, entre o evoluído e o involuído. Como podem concordar dois tipos humanos e dois métodos de vida se o primeiro abandona com indiferença as coisas da terra, considerando-as secundárias, e o segundo faz seu principal trabalho na vida consistir em aferrá-las e mantê-las seguras? Parece que as coisas estejam sendo olhadas de dois pontos diversos, com olhos diferentes. Olhadas do céu, as coisas da terra, porque estão longe, parecem pouco importantes, ao passo que são importantes as do céu, porque estão mais próximas. Olhadas da terra, as coisas do céu, porque estão longe, parecem de somenos importância, enquanto as da terra, porque próximas, são importantes. Procuremos então compreender. O Evangelho, logo de início, torna nítida e inexorável a sua posição quando diz as palavras já citadas. Abre aspas, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Fecha aspas. E para atingir a perfeição, aconselha em seguida a dar tudo aos pobres, afirmando ser bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Acrescenta ainda que perderá sua vida quem quiser salvá-la no sentido humano, mas a salvará quem perdê-la neste aspecto para conquistar a vida mais alta que Cristo nos mostra. E o Evangelho continua explicando, abre aspas, não vos preocupeis pela vossa vida quanto ao que comereis, nem pelo vosso corpo quanto ao que vestireis. Não vale a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não ceifam e não armazenam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. E vós, não valeis mais do que os pássaros? Quem dentre vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito sequer à própria estatura? E por que vos preocupar tanto com a roupa? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim esta erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, com quanto maior razão vos vestirá a vós, homens de pouca fé? Não vos preocupeis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Por tudo isto se preocupam os gentios. Vosso Pai Celeste sabe que precisais dessas coisas. Vós, portanto, procurai sobretudo o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis, portanto, pelo amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu cuidado. Fecha aspas. Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. não se poderia imaginar reviravolta maior nos mais fundamentais instintos da vida, que o homem teve de aprender em longa e dura experiência num ambiente hostil, onde só vive quem sabe surrupiar do meio o necessário e impor-lhe suas próprias exigências. Depois, o Evangelho ainda acrescenta, abre aspas, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem e os ladrões os desenterram e roubam. Fecha aspas. Infelizmente, é verdade que a ferrugem e a traça consomem e os ladrões roubam, mas isto representa apenas o esforço indispensável para defender o que é necessário à vida. É fácil dizer para não pensar no amanhã, poderia responder o mundo, mas se o amanhã chegar e não estivermos providos, faltará até o necessário. É belo saber que o Pai Celeste sabe que precisamos de todas essas coisas. Contudo, é um conhecimento que servirá para Ele e não para nós, que certamente não vemos chegar em nossa casa, da parte dEle, aquilo de que precisamos todos os dias. Sabemos por dura experiência que se não procurarmos com o nosso esforço previdente, nada chegará em nossa casa. Ao contrário, poderemos contar com alguma coisa se acumularmos um tesouro na terra, ao qual possamos recorrer para suprir nossas necessidades e, dessa maneira, conseguir uma trégua na luta diária pela vida. Assim, aos olhos do mundo, que sabe como as coisas sucedem de fato, o Evangelho se apresenta como uma sublime ignorância das realidades da vida. Como se explica isso? Será possível que Cristo não se tenha dado conta dessa realidade, ignorando as verdadeiras condições em que se desenvolve a vida do homem? Sem dúvida, ele fala de outro tipo de vida, feita para outro tipo de homem, que não o atual. Este novo homem é o evoluído, no qual o atual deverá se transformar. Cristo se refere ao luminoso futuro da humanidade e não ao seu bestial passado. Isto fica provado por suas palavras. Abre aspas. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Fecha aspas. Não representa isto uma reviravolta completa na fundamental lei biológica da luta pela seleção do mais forte? Isto significa passar a um plano de existência onde predominam leis diferentes que tornam possível a vida se proteger e se desenvolver com base em outros princípios. Mas Cristo, mesmo ao preparar o homem de amanhã, sabia que estava falando ao homem de hoje. Como poderia pedir a ele o impossível? Com efeito, o fato inegável de não ter o mundo lhe dado ouvidos exprime isto sem dúvida. Quando o homem prático, que luta em sua vida árdua, ouve estas belas mensagens que descem do alto, tem a impressão de que provém de um mundo cujos habitantes podem se permitir o luxo de ter belos sonhos, porque suas condições de vida, sem preocupações, permitem a eles ignorar ou esquecer a nossa dura realidade humana. Quem vive de fato para si aquelas belas máximas evangélicas, ao invés de pregá-las aos outros? As próprias e várias religiões cristãs, baseando-se no Evangelho, acusam-se mutuamente, em nome dele, de possuírem bens terrenos, enquanto na prática todas elas os possuem. Parece que, neste caso, a única forma de se lembrar do Evangelho é cada um se escandalizar daquilo que pratica somente quando o vê praticado pelos outros, ocasião em que se aproveita para acusar o próximo. Mas isto corresponde perfeitamente às leis da vida no plano humano, onde os meios humanos são colocados no ápice da escala de valores e mesmo Deus só é respeitado por ser considerado poderoso e temível. Nesse plano, onde vencer é a coisa mais importante, é natural cada um querer tudo para si e ter inveja das riquezas alheias, que exprimem as vitórias dos outros. O contraste entre as duas leis que querem dirigir o mundo, a animalidade do passado e o evangelho do futuro, apresenta nos fatos estranhas contradições entre o que se é e o que se deveria ser, entre o que se diz e o que se faz. Acontece então que as próprias ordens franciscanas, baseadas na pobreza, têm posses. Como se resolve esse conflito? Diante das claras palavras do Evangelho e da irrefutabilidade dos fatos, temos apenas três soluções. A primeira conclui que o Evangelho é um belo sonho, porém irrealizável hoje na Terra. Portanto, não pode ser tomado em consideração. Neste caso, o mundo tem razão em não aplicá-lo. A segunda solução infere que o Evangelho é feito para ser vivido na Terra, tendo Cristo dado ordens para que fossem cumpridas. Neste caso, o mundo está mentindo porque não pratica o que prega. No primeiro caso, o mundo tem razão e Cristo está errado. No segundo caso, Cristo tem razão e o mundo está errado. De qualquer forma, um dos dois deve ter errado, e este é o fato que pode justificar o conflito, que, sem a culpa de ninguém, não se explica. Qual dos dois está errado? O Evangelho, porque representa um extremismo espiritual que não pode ser aplicado à vida prática material, ou o mundo, porque representa um extremismo material que a vida espiritual não tolera? É possível, então, que a obra de Cristo se resolva num antagonismo insanável? Pode haver, no entanto, uma terceira solução, que poderemos chamar de conciliadora. Consiste ela em adaptar os dois extremismos um ao outro, escolhendo um caminho intermediário, uma posição de compromisso. Isto significa aplicar o Evangelho não integralmente, mas em doses percentuais que sejam suportáveis pela atual natureza humana, sem lesar as demais necessidades materiais da vida terrena. Tal ideia é concebível se pensarmos que a realidade prática resulta do passado animal da natureza humana e que o Evangelho quer se sobrepor a essa natureza para transformar essa realidade em novas formas de vida que entrarão em ação no futuro. No alvorecer, por exemplo, a luz e as trevas travam entre si um grande conflito, vivendo misturadas numa posição de compromisso até desaparecer a noite e despontar o dia. Embora elidindo-se mutuamente, atravessam um processo de transformação que garante, no fim, a vitória da luz, neste caso, o Evangelho. Só assim é possível solucionar o problema sem atribuir a Cristo ou ao mundo um erro que eles não têm. Dessa conclusão resulta a grandeza do Evangelho, tão grande que o homem ainda não pode nem mesmo compreendê-la e muito menos realizá-la. Entretanto, conclui-se também que o homem ainda vive numa fase de vida animal, da qual seria urgente sair civilizando-se. Pode-se então conceber o Evangelho como uma meta a alcançar, como um estado de perfeição que o homem ainda não atingiu, mas que deverá alcançar fatalmente. De outra forma, que sentido teria a pregação de Cristo? É tão grande a sabedoria demonstrada em suas palavras que se torna muito difícil admitir a hipótese de que ele não soubesse o que fazia. descendo agora em maiores particularidades, como deveremos entender aquelas palavras anteriormente citadas? Elas nos dão a impressão de que o Evangelho vai contra a vida e que esta se retrai espantada com tão absolutas renúncias. Procurar somente o reino de Deus, ter de dar tudo aos pobres, estar excluído do céu só pelo fato de ser rico, negar-se a si mesmo e não poder salvar a própria vida, senão com a condição de perdê-la em relação ao mundo. Tudo isto imposto sem possibilidade de adaptações, que tornem possível uma conciliação entre os dois extremos opostos, não permitindo salvar nada daquilo que mais satisfaz e mais se julga indispensável, trunca profundamente a vida que, por instinto, reage para não se deixar destruir. Isto levaria a outra conclusão, que temos, no entanto, de considerar inadmissível porque absurda, segundo a qual o Evangelho, sempre afirmativo e construtivo, pertenceria, ao invés, às forças negativas da destruição. Seria isto possível? Vemos, contudo, que existe uma providência defendendo a vida, e vemos também que a vida possui uma sabedoria sua íntima, muito acima de nossa vontade e conhecimento, sabedoria da qual somos grandemente devedores por termos chegado até aqui e por conseguirmos sobreviver a cada minuto. Seria possível que Cristo tivesse se colocado contra essa vontade de viver, que é irresistivelmente, por instinto, obedecida pelo ser e que constitui um impulso fundamental determinado por Deus, indispensável para que se cumpram os destinos do universo? Não, não é possível. Mas que sentido, então, devemos dar às palavras de Cristo? Diz o Evangelho que procuremos, acima de tudo, o reino de Deus e sua justiça, ou seja, em primeiro lugar, e não por último ou absolutamente nunca, como desejaria o mundo. Aconselha-nos a dar tudo aos pobres, mas como um caminho de perfeição, que, como tal, só pode ser excepcional. Sem dúvida, será necessário que alguém possua bens na terra, mas deve possuí-los não como rico, com egoísmo e avareza, acumulando-os para si e nesse intuito subtraindo-os aos outros, mas sim com espírito de pobreza, que ao invés de querer com egoísmo e avareza acumular insaciavelmente sempre mais, como em geral ocorre, coloca o supérfluo a serviço do bem alheio, agindo como um dono que, centralizando tudo em si mesmo, administra e fecunda com o seu trabalho a sua propriedade, tornando-a mais produtiva e cedendo-a para os outros somente quando estes dão prova de serem bastante competentes e trabalhadores para que os bens não sejam destruídos ou tornados improdutivos. Cristo não pode querer o desperdício e a destruição. Não pode querer o ganho sem merecimento. Cristo quer nos levar aos mais modernos conceitos que o mundo está começando a compreender, segundo os quais conserva-se o direito de propriedade, mas abrindo sempre mais espaço aos deveres inerentes à obrigação de realizar sua função social. O Evangelho dirige-se contra os ricos e não contra os bens em si mesmos, que também são obra de Deus, para serem colocados a serviço da vida. O mal começa quando essas posições são invertidas e a vida é posta a serviço deles, isto é, quando se sacrifica o bem do próximo por egoísmo. Antes de qualquer coisa, o Evangelho vê o lado espiritual do problema, onde está situada a raiz de tudo, e se dirige, portanto, contra o estado de alma comum aos possuidores, contra a psicologia do rico, combatendo-a por causa dos danos que ela produz. O Evangelho nos quer pobres de espírito, homens desprendidos, que aprendam a possuir com outro espírito totalmente diverso daquele próprio ao tipo biológico humano comum, espírito que pode permanecer intacto em qualquer regime econômico. Só a revolução de Cristo chegou à substância para renovar a fundo o homem, única maneira de resolver o problema econômico. Com todas as outras inovações, exteriores e formais, o homem permanece sempre o mesmo, fazendo as mesmas coisas. Pertencer a este ou aquele regime econômico, possuir ou não possuir, tem sempre uma importância relativa diante da íntima psicologia de que somos dotados. Por isso, aqueles que possuem não devem se iludir pensando achar em nossas palavras uma justificativa ou autorização para possuir com sua própria maneira. Se não possuírem com esse espírito novo, como quer o Evangelho, continuarão sendo condenados por ele, que respeita a propriedade e também as riquezas, mas já vimos em quais condições. Ele não admite que o indivíduo possa ter, em relação à coletividade, fins negativos ou maléficos, mas apenas positivos e benéficos. O Evangelho, que é justo, não pode admitir nenhum direito sem os correlativos deveres. Eis o que significa procurar o reino de Deus e sua justiça. É natural, então, que o resto nos possa ser dado por acréscimo. Quando for eliminada toda a destruição de bens que deriva das guerras e de todos os atritos das rivalidades sociais, quando a vida não for uma corrida desesperada ao dinheiro, mas sim uma colaboração honesta de gente de boa vontade, é fácil imaginar como também o problema das necessidades será automaticamente resolvido, sendo-nos dado verdadeiramente por acréscimo todo o resto de que fala o Evangelho. O Evangelho não é destrutivo e antivital como pode parecer. Ao contrário, ele representa um novo modo de conceber a vida para nos ajudar a enfrentar e resolver com sabedoria os nossos problemas. Existem alguns que se revoltam contra o Evangelho porque acreditam na riqueza, pois ele condena a cupidez. Há outros que se apoiam no Evangelho porque presumem que a providência esteja a seu serviço, poupando-lhes todo o trabalho. Há os heróis da santidade que têm a força de vivê-lo 100%, e há os que, depois de pensar bem, o adaptam às próprias comodidades, vivendo-o na medida em que ele não perturbe os próprios interesses. O fato positivo que existe e se antepõe a tudo é o tipo individual, o temperamento de cada um, que transforma todas as coisas que encontra, leis, usos sociais, moral, religiões e também o Evangelho, para adaptá-las a si mesmo. Todas essas normas surgem querendo vergar o indivíduo. Depois é o indivíduo que procura vergar essas normas a seu gosto, adaptando-as para vivê-las a seu modo. Antes de tudo, cada um diz eu. Mesmo a autoridade, que deveria coordenar esses diferentes tipos para deles fazer uma unidade, é apenas outro eu maior e mais forte, procurando impor-se a todos os outros, que por sua vez, ou concordam com ele, se lhes convém, ou os suportam, se são fracos, ou fogem deles, se são astutos, ou então se rebelam, se são fortes. O próprio Evangelho não podia escapar desse processo geral de adaptação, necessário na Terra para poder alcançar sua realização, processo no qual ele é, na prática, transformado, entendido e aplicado em função dos vários tipos de personalidade, cada um destes procurando fazer dele o uso que mais lhe convém. A verdade que existe antes de tudo e se antepõe a todas as outras é o próprio tipo de personalidade, que com seus instintos e qualidades busca afirmar-se lutando a cada momento contra as outras verdades coletivas, que são secundárias em relação a ela e possuem um objetivo diferente. Mas, uma vez que a natureza tende à construção de biótipos em série, eles podem, em certo número, aproximar-se por semelhança e, assim, formar grupos e correntes nas quais podem concordar e permanecer unidos. Desta maneira, podem existir ideias aceitas pela psicologia coletiva, desde que correspondam a um nível médio e exprimam um fundo comum na forma mental da maioria. Mas o ponto de partida, mesmo para estas verdades mais gerais, pelo menos como aplicação vivida, é o biótipo individual e seu grau de maturação evolutiva. São estes, antes de tudo, os fatores que estabelecem o que o indivíduo pode compreender e realizar dos ideais a ele propostos ou ensinados. Sem isto, as ideias mais sublimes permanecem adequadas apenas para o céu de onde descem, e jamais poderão se tornar verdades vividas pelo homem na prática de sua vida, resultando então em algo estéril e inútil para a sua descida à Terra. Por isso, o Evangelho achou muitos sequazes. Mas que sequazes? Será que o Evangelho os transformou ou foram eles que transformaram o Evangelho? Não seria possível que os dois lados, na luta para transformar um ao outro, tenham se adaptado num compromisso a meio caminho que permitisse a ambos sobreviverem? Mas, se o tipo humano predominante não sabe fazer mais do que isto, por que se escandalizar com a história se este era o único meio possível para que ao menos a letra do Evangelho chegasse até nós? Além disso, o que se pode pretender do homem com um passado selvagem tão recente? Por que não nos escandalizarmos conosco mesmos, que nos julgamos mais civilizados, no entanto, agimos pior? É o homem que quer trazer tudo ao seu nível, adaptar tudo aos seus instintos, utilizar tudo para vantagem própria. Destrutivo é o homem e não o Evangelho. Se entendemos por vida aquela do nível animal, o Evangelho pode parecer antivital. Mas, se ao invés entendemos por vida aquela do nível espiritual, ele é extremamente vital. Ele é inimigo somente das formas inferiores de existência, e isto porque quer substituí-las realizando formas superiores. Ele se contrapõe ao mundo só porque quer substituí-lo pelo reino de Deus. Por isso, o Evangelho pode parecer destrutivo aos olhos míopes do mundo, que, como tal, considera destruidores todos que, para fazê-lo progredir, desejam sua renovação. Sem dúvida, o Evangelho representa a mais enérgica negação dos princípios em que se baseia a vida do mundo, e contra essa negação rebelam-se aqueles para os quais essa vida é tudo. No entanto, quão suprema afirmação constitui o Evangelho? Afirmação de uma vida muito mais alta e poderosa que o mundo não leva em consideração porque não a vê. Então, quando o Evangelho nos diz aquelas estranhas palavras, abre aspas, não vos angustieis pela vossa vida, fecha aspas, não devemos ceticamente voltar as costas àquilo que em nosso mundo, do qual bem se conhecem as duras necessidades, pode parecer uma zombaria. Ao contrário, devemos procurar compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, seu bom senso, útil para nós, que vem ao nosso encontro para nos ajudar, inclusive, na vida deste mundo. Essas palavras não foram ditas ao acaso, e no trecho citado nas páginas precedentes, elas são repetidas com insistência. Abre aspas. Não vos preocupeis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidades de todas essas coisas. Não vos preocupeis com o amanhã. Fecha aspas. Parece que Cristo, falando assim, quer primeiramente nos colocar em estado de calma, de confiante tranquilidade, libertando-nos da ambição que nos faz maus, assim como da ânsia da preocupação que paralisa, duas condições perigosas das quais está cheio o mundo. Para ajudar a nos libertarmos desta desapiedada psicologia das exigências do contingente, o Evangelho nos mostra horizontes bem mais amplos, que nos pertencem, sem dúvida, mas nossos olhos não veem. Recorda-nos que Deus fez tudo e não pode, como Pai, abandonar suas criaturas. Com estas palavras, parece que Cristo tornou seu o sacrifício humano de viver em tão duras condições e, para nos aliviar, quis nos explicar que, no fim das contas, a vida não está toda aqui, sendo inútil lutar por ela além de certa medida, porque depois virá coisa bem diferente. Com isto, o Evangelho quer colocar cada coisa no seu devido lugar, libertando-nos de uma equivocada superestima da vida presente, que, em última análise, é o que é e merece o que merece. Certamente, se o homem é ansioso, não é pelo gosto de sê-lo, mas porque isto constitui a última consequência do longo passado de lutas terríveis para sobreviver em ambiente hostil. Porém, agora, é preciso subir mais e, para isto, corrigir os instintos que ficaram como resíduos desse triste passado. Neste sentido, o Evangelho vem ao nosso encontro e nos ajuda, sendo altamente afirmativo e construtivo, benéfico no bem mais real e duradouro. Agora, precisamos observar que, em muitos casos, é justamente neste ponto do não vos preocupeis que costumam nascer mal entendidos. Entre tantos usos que se pode fazer do Evangelho, é possível também, quando ele cai nas mãos de quem procura não se preocupar, utilizá-lo para descarregar os próprios trabalhos e deveres nas costas dos outros. Estas pessoas podem gostar muito desse trecho do Evangelho, porque parece para eles inacreditável que tenham encontrado alguém que os tranquilizasse ainda mais na sua inerte indolência, encarregando-se de substituí-los em seu trabalho. Então eles bendizem o Pai Celeste, que imaginam transformado em servo deles, encarregado de prover gratuitamente para eles as coisas da vida. Assim, conservam sempre o Evangelho entre as mãos, esperando sentados o maná do céu. Contudo, iludem-se, porque o Evangelho nos foi dado para realizarmos todos os nossos deveres com o nosso esforço pessoal, e não para nos apropriarmos de direitos ou receber serviços. O Evangelho nos acompanha, ajuda-nos e santifica-nos, mas não nos tira o trabalho, não nos exime do esforço que nos compete. O Evangelho quer nos tirar a ânsia do trabalho, mas não o trabalho. Quer que o façamos com ânimo tranquilo, o que significa menos esforço e maior rendimento. Quer que o realizemos com inteligência e amor, o que o torna interessante e útil, inclusive para o espírito. Cristo vem ao nosso encontro para nos ajudar na dureza desse trabalho. Ele não o ignora, tanto que o lembra no fim do trecho supracitado, comentado por nós aqui. Abre aspas. Não vos preocupeis com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu cuidado. Fecha aspas. O Evangelho, que é sempre afirmativo e construtivo, quer eliminar de nossa atividade a sua parte negativa de preocupação e ânsia, qualidades contraproducentes, porque paralisam e nada criam, para substituí-la por nossa confiança em Deus, uma atitude positiva que torna mais fecundo nosso trabalho e menos pesado nosso esforço. Isso é o que podemos honestamente pretender do Evangelho, nada mais. É inútil para aqueles que não têm vontade de trabalhar refugiarem-se em algumas palavras do Evangelho. Poderão dizer, talvez, que foram enganados, mas isto não os ajudará. O Evangelho nos quer honestos e a preguiça é uma forma de desonestidade. O irreconciliável contraste que verificamos existir entre o Evangelho e o mundo, no terreno dos bens materiais, apresenta-se para nós também sob outros aspectos. Sem dúvida, o trabalho é uma necessidade inderrogável da vida humana. Mas nas duas posições opostas, Evangelho e mundo, ou seja, evoluído e involuído, o trabalho apresenta-se para nós em duas formas bem diferentes. O trabalho do evoluído é inteligente, fecundo, confiante e satisfatório, ao passo que o do involuído é forçado, penoso, desconfiado e incompleto. O Evangelho desejaria transformar este segundo tipo de trabalho naquele do evoluído. Com efeito, o primeiro tipo nos faz colaboradores de Deus como instrumentos de sua vontade, numa obra que, tendo finalidade em si mesma, já representa por si uma graça. O outro tipo de trabalho, como se usa na terra, é geralmente instrumento de interesses e função de egoísmos, tanto do empregador como do empregado, dois impulsos egocêntricos opostos que lutam como rivais, cada um buscando se apoderar de tudo. Disso deriva um atrito desgastante que gera desperdício de valores, inclusive econômicos. Daí não surge colaboração, mas sim inimizade, que constitui uma perda comum, resultando um sistema errado, porque se torna contraproducente justamente onde devia ser produtivo. Um sistema no qual, em razão do empregador procurar se aproveitar do operário e este buscar enganar o patrão, o princípio fecundo da colaboração é substituído pelo princípio desagregante da luta. É com estes dois tipos de trabalho que o homem procura construir suas mais diversas obras. No entanto, existe entre os dois uma diferença de rendimento, e seria lógico escolher o que custa menos cansaço e produz maior vantagem. Há, respectivamente, dois métodos para construir, um com os poderes materiais do mundo e outro com os poderes espirituais do céu. Veremos agora que merece mais confiança o segundo, pois este, com maior segurança, pode nos garantir a vitória, enquanto no primeiro acreditam apenas os simples, deixando-se enganar pelas miragens do mundo. O que faz este segundo método quando quer construir qualquer obra? Começa por recolher os meios materiais, vai à procura deles e os acumula na maior quantidade possível. Mas bastarão apenas eles para construir? Se fizermos uma montanha de matéria-prima e de dinheiro, teremos com isto recolhido meios, mas ainda nada teremos criado. Também participam do processo outros elementos, especialmente o trabalho do homem e, portanto, os fatores psicológicos e espirituais, justamente aqueles que, em última análise, constroem com aqueles meios. Os meios sozinhos continuam inertes se não houver intervenção do pensamento, da vontade e da ação do homem para movimentá-los e utilizá-los, transformando-os de materiais de construção na obra construída. Portanto, também entram na obra outros elementos, tornando-se essencial para consegui-la levar em conta também as forças do imponderável. Portanto, se quisermos construir solidamente, sem arriscar a falência da obra, teremos de considerar também as coisas espirituais da alma e do céu. E se não soubermos levá-las na devida conta, nossa ignorância ou negligência poderão nos fazer cometer erros que mais tarde teremos de pagar. Sem sombra de dúvida, o motor íntimo que dá impulso à obra dirige e leva a termo o seu desenvolvimento, dando o seu cunho à execução do trabalho e, portanto, a toda a construção, é de natureza espiritual e não material. Os homens práticos poderão rir ceticamente destas afirmações, deixando de levar em conta esses elementos. No entanto, a forma substancial, que em última análise sustenta uma obra, está toda aí. Os meios materiais e o dinheiro são a matéria-prima e o impulso para movimentar o homem, elementos indispensáveis, sem dúvida, que constituem uma poderosa mola. Mas de que forma e em que direção essa mola os movimenta? Se ela sozinha os movimenta mal, não seria então igualmente indispensável ao menos um fator corretivo que melhore a ação, tornando verdadeiramente produtivo um impulso que sozinho pode até mesmo ser destrutivo? Ora, qual é o estado espiritual que está geralmente ligado aos meios materiais? Qual é a psicologia do dinheiro? Com certeza, não é uma psicologia de amor fraterno, mas sim de rivalidade e luta feroz, de egoísmo e de avidez. Trata-se de elementos que poderão interessar ao indivíduo, mas que são estritamente desagregantes em qualquer atividade coletiva, onde é necessário organizar-se, colaborando para chegar à realização. Assim, esses elementos, atuando por si só, tendem a transformar um campo de trabalho num campo de batalha. Então, o objetivo principal, que deveria ser construir bem uma obra, transforma-se, tornando-se desejo de enriquecer cada um por si, tirando desse trabalho a maior vantagem individual possível. Teremos então apenas uma atividade de exploração da obra que se torna um pretexto e uma mentira para encobrir outros fins bem diferentes. Todo trabalho de construção fica assim minado interiormente, corroído por esta vontade que se encaminha para outras finalidades muito diferentes de produzir bem e seriamente. O fator espiritual, que os homens práticos se acham no direito de não levar em conta como se ele fosse de fato desprezível sem importância, pode, ao contrário, assumir uma tão grande importância que, quando estiver desgastado, é capaz de minar e levar à falência toda a obra. Explica-se assim como isso venha a acontecer no meio de tanto progresso técnico. Isto não quer dizer absolutamente que devamos suprimir os meios materiais e o dinheiro. Desejamos apenas colocar cada coisa em seu lugar, dando a ela o que a ela compete, segundo sua própria importância, sem supervalorizar uma nem subestimar a outra. Ora, o mundo de hoje é levado a se basear quase totalmente nos meios materiais, acreditando que eles sejam tudo. E aí reside seu erro. Com isto, não queremos dizer que não precisamos deles. Certamente precisamos, mas não apenas deles. É necessário algo mais, ou seja, saber usá-los com outro espírito, que os complete, coordenando-os para um fim, colocando-os em relação a este fim, na posição de instrumentos ou meios, cimentando-os num estado orgânico que os torne construtivos. Se assim não for, aqueles meios ficarão dispostos de modo errado e sua quantidade se tornará contraproducente para a obra. Trata-se de elementos em si mesmos inertes, que são postos em funcionamento através do trabalho. Por sua vez, o trabalho é uma atividade do homem, na qual, portanto, não pode deixar de influir o fator psicológico, que assim assume a sua importância no êxito da obra. Onde quer que apareça a mão do homem, não se pode ignorar a presença do Espírito. Daí a necessidade de levá-lo em conta. É verdade que sem os meios materiais não se pode construir, mas é verdade também que se não soubermos utilizá-los, eles, por si sós, poderão levar à falência. Por isso é grande o perigo quando a eles se atribui demasiada importância, fazendo-os assumirem uma função preponderante, condição em que a obra toda fica dependendo exclusivamente deles e da psicologia que lhes é inerente. A ideia de dar valor absoluto ou principal a eles, como se fossem onipotentes, é o caminho mais curto para chegar à falência da obra, pelo menos se ela for nosso verdadeiro objetivo. No entanto, se a finalidade de fato for outra, como, por exemplo, produzir dinheiro, pode-se até atingi-la, mas se entende, então, que a obra seja apenas uma mentira preparada para outros fins bem diferentes. E tal atitude não é honesta, sendo necessário pagar por isto mais tarde. A presença do dinheiro numa obra, mesmo que seja indispensável, tende por sua natureza a nos levar, se não for corrigida e disciplinada, pelo caminho dos enganos, num terreno traiçoeiro de areias movediças, prontas para engolir tudo. É bom estarmos prevenidos de tudo isto e tratarmos o dinheiro com as devidas cautelas, com certa desconfiança, não lhe dando um valor maior do que o merecido por ele e tendo em conta que, em última análise, a causa primeira do êxito não está nos meios materiais, mas sim nas forças espirituais que os movimentam. Não devemos jamais esquecer que a vida obedece muito mais às causas profundas, invisíveis para nós, do que às superficiais, com as quais tanto contamos. A história e a vida nos mostram que obras muito bem armadas dos mais poderosos meios faliram miseravelmente, apesar da existência desses meios. Isto quer dizer que eles, sozinhos, não bastam e que, escondido no imponderável, existe algo tão poderoso quanto eles, um fator que é imprescindível levar em grande conta e sem o qual aqueles pouco podem. Qual a obra que pode ser realizada sem o elemento fé, ou pelo menos convicção? O que pode levar a cabo tantos interesses separados, aos quais importa apenas o que serve à vantagem individual e não à realização da obra? Quando o egoísmo e o interesse são o estado de alma dominante e a única finalidade é satisfazê-los, o que se pode alcançar senão a satisfação deles? O que poderão produzir os maiores meios materiais quando infectados por essa psicologia? As próprias coisas ficam permeadas pelas sutis vibrações das causas que as geraram e das forças que as movimentam. o que se pode obter quando, exatamente na raiz da ação, a obra está corroída por esses impulsos interiores. Por isso, o dinheiro pode ser perigoso, pelos sentimentos negativos e desagregantes que atrai e traz consigo, introduzindo-os na obra. Por isso, quando é necessário recorrer a ele, é preciso usá-lo como são usados os venenos nas farmácias. Eles são úteis e, às vezes, até indispensáveis na medicina, mas ficam bem fechados em seus recipientes com uma etiqueta por fora onde está escrito veneno, para avisar do perigo. Mas por que veneno? Em si mesmos, os meios materiais não são maus. São obra de Deus, úteis à vida, que sem dúvida deve ser vivida. Mas se tornam veneno quando o homem, por causa deles, é tomado pela avidez e agride o próximo, explora, esmaga e escraviza os fracos. Para conquistar o poder do dinheiro, fazem-se guerras e se enche o mundo de sofrimentos. Não nos rebelamos contra o dinheiro honesto, fruto do trabalho, abençoado por Deus, mas sim contra o dinheiro ensanguentado, que gera tantas dores e é amaldiçoado por Deus. Esse é o dinheiro que foi chamado de esterco do demônio, enquanto o Evangelho elogia aquele dado como caridade para a viúva. O erro consiste no dinheiro demasiado, que não é honesto, não é fruto do trabalho e não é um meio para coisas boas, mas sim um fim em si mesmo. Em vista disso, é preciso utilizá-lo com cuidado nas próprias coisas, porque ele é como uma arma que pode defender, mas também matar. É como um veneno que pode nos curar de uma doença, mas também pode nos levar à morte. O perigo não reside no uso do dinheiro, mas sim em querer se basear exclusivamente nele. Qual a obra que se pode construir sobre o fundamento que nos oferece a psicologia do dinheiro? Tão logo seu cheiro se espalha no ar, qual é o tipo de homem que imediatamente chega correndo? Certamente não é o homem trabalhador, honesto, sincero e desinteressado, que é o elemento mais adequado para construir, mas sim o indivíduo à procura de realizar sobretudo seus negócios, apto a construir para si, mas destruindo para os outros. Quem quiser, portanto, realizar uma obra, principalmente se for espiritual, precisa, em primeiro lugar, afastar esses elementos e se proteger contra o dinheiro que os atrai. Quem procura, em primeiro lugar, acumular dinheiro, acaba ficando cercado por essas forças negativas, ansiosas por destruir tudo. Desse modo, o dinheiro pode se transformar de auxílio em obstáculo. E assim, voltamos sempre à causa primeira de tudo, causa que está no espírito. As coisas em si mesmas não são nem boas nem más. Tudo depende da intenção e do objetivo com que são feitas. Elas só entram no mundo moral com o uso que o homem faz delas. Tudo é bom quando é bem usado. Tudo se torna ruim quando é mal utilizado. É o substrato espiritual que valoriza ou desvaloriza tudo, servindo de apoio e constituindo o fundamento em que tudo se baseia. Diferente do tipo simplório, que acredita e se deixa enganar pelas miragens oferecidas pela avidez, o homem inteligentemente utilitário leva em conta também, para construir solidamente, o fator psicológico e espiritual. Quem realmente quer atingir a vitória com verdadeiro êxito, deve possuir essa esperteza superior a todas as outras, que alcança a honestidade e o desinteresse. No entanto, o mundo crê cegamente num poder absoluto do dinheiro. O jogo da vida não é assim tão simples a ponto de permitir resolver todos os problemas apenas com esse meio. O que se pode comprar com o dinheiro? Existe alguma loja em que se possa comprar inteligência, vontade de trabalhar, desinteresse, honestidade, sinceridade, bondade, espírito de sacrifício? Pode o dinheiro nos dar esses elementos para construir bem? Ou, ao contrário, ele atrai sobre nós exatamente o oposto? E como construir sobre as areias movediças do orgulho, da avidez e do egoísmo? Faz parte da sabedoria do engenheiro construtor de qualquer obra, ao fazer o projeto, colocar cada coisa em seu lugar, prevendo o que se pode aproveitar. Para tanto, é necessário conhecer e calcular o poder de resistência do dinheiro e o peso que ele pode suportar, apoiando a outra parte do peso em bases psicológicas e espirituais que permitam o suporte completo. Cada coisa em seu lugar. O sal também é muito útil na comida, mas se passa da medida exata, estraga o sabor dela. O fogo é indispensável para cozinhar, mas se for demasiado, queima tudo. Assim, o dinheiro é uma força que precisa ser contida e dirigida pelos valores substanciais, que estabelecerão os limites e o uso para ele. É este o segredo para se alcançar a vitória, sabendo ser inteligentemente utilitário. É tolice desprezar o imponderável, porque, de fato, ele pesa muito. É ingenuidade ignorar o poder das forças do espírito. Não estamos moralizando em nome de ideais. Estamos falando de nossa própria vantagem. E aos que acreditam nos atalhos não honestos, esperando chegar primeiro, dizemos que as leis da vida estão construídas de uma tal forma que eles, mesmo se conseguirem momentaneamente surrupiar essa vantagem à justiça de Deus, pela qual tudo é regido, pagarão caro mais tarde, o que não lhes convém, pois se trata de um péssimo negócio para eles. Tudo isto vimos no caso narrado no volume anterior. Fala-se muito de Deus e de Cristo, utilizando-os como capa para encobrir os próprios interesses e para, na sombra deles, fazer melhores negócios. O atalho para chegar parece o mais breve, dando a impressão de um jogo fácil, e o mundo é ingenuamente levado a isso, sem imaginar o quanto seja perigoso, pois ignora com quão poderosas forças está lidando. Cristo não é uma palavra vazia que alguém possa usar levianamente ou explorar e utilizar para outros fins, sem grave dano para si. Fala-se muito da presença de Deus, mas o fato é que Deus está verdadeiramente presente, o que significa que sua lei está continuamente funcionando, com as devidas sanções aos que zombam dela. Ela defende os que trabalham em seu âmbito, mas golpeia aqueles que a querem violar. Assim, o verdadeiramente mais forte, merecedor da vitória, é quem obedece sinceramente à lei, e não quem se julga valente porque a desobedece com astúcias. Com os meios e métodos do mundo, poderão ser feitos edifícios materialmente grandes, mas nada se constrói nas almas. No meio das mais colossais construções, como ocorre hoje, vemos que os homens se tornam cada vez piores e que até mesmo suas próprias obras gigantescas, filhas somente da matéria, desabam e viram pó, pois não são sustentadas pelo poder do Espírito. Torna-se inútil escorar as obras que são fruto apenas das forças do mundo, pois falta-lhes a união espiritual com Deus. Se quisermos ser os mais fortes para vencer, devemos nos colocar do lado das forças espirituais, que são as mais poderosas, e não exclusivamente do lado das forças materiais, que podem nos trair. Se por orgulho nos basearmos apenas em nossos recursos pessoais, teremos somente estes para nossa defesa. Mas, se humildemente nos coordenarmos no âmbito da lei de Deus, poderemos contar com o poder dela para nossa defesa. Voltamos assim, como já fizemos nos capítulos precedentes, a concluir pela vitória do Espírito sobre a matéria e pela vitória do Evangelho sobre o mundo. Cristo vence. Final do capítulo 2.